Começa agora! Não, super jovem! Yo-yo! O quê? Yo-yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininhas! E dos cuecão! Yo-yo, na super jovem! Del rei ligado, cigarro aceso, prostituta no colo, 38 carregado. Começou o fim de semana. Hashtag Del Rey ligado. E aí galera, boa tarde, estamos começando sexta-feira, mais um programa Yo-Yo. A partir desse momento, o final de semana está decretado como iniciado. Começa agora. Eu quase tive um Del Rey uma vez. Com a autorização do nosso querido Fábio Assunção, estamos começando oficialmente o final de semana. Mas conte, Jorgão, qual carro que você não teve? Eu lembro quando eu cheguei na rádio, bastante. A galera comentava que você teve um Fusca. Tive você Fusca, andava tive... bastante com o Rildo. Eu tive o Fusca, tive Chevette, tive Cadete. Cadete é feito no Rio Grande, né? O Cadete. Sim, é carro de gaúcho. É. Opa. Pega o microfone de mão, aí, né, querido? Isso. Já que esse amarelinho não tá funcionando mesmo. Pronto? Agora sim, agora, agora sim. Agora foi a questão do Del Rey, o cara que fez ele gostou tanto do carro, mas tanto do carro que ele fez a frente e a traseira igual, né? Igual. tanto que ele gostava, né, cara? Esse carro é um clássico, tem aquela Rey. Cantora, né? A Lana Del Rey. Ah, uh-huh, verdade. Sim, é uma homenagem. É uma homenagem a esse carro, né? Bem nas antigas era um carro cobiçado, tá? Era como se fosse o que hoje? Como se fosse um... Ah, como se fosse um Fusion, quase. Um Fusion? É. Ah, Fusion. Então tá. É, era cobiçado. Nas antigas, Del Rey andava pra caramba. Del Rey álcool, mas... Era potente. Ah, é? Tipo o Jorgão álcool. Devia ter injeção eletrônica, né? Era potentíssimo. O Jorgão injeção direta. Ah, o Jorgão é. Direto na veia, né? E aí, Jorgão, tudo bem? Não sou assim. Não é bem assim. Boa tarde pra vocês. Esta ótima tarde de sexta-feira. E tudo legal, né? Tudo maravilhoso. Na verdade, eu estou com um pouco de preguiça com esse tempo aí, né? Não podia nem fazer o programa hoje. Tá com tanta preguiça esse tempo que o computador não tá funcionando e nem o microfone. Nada, não tá funcionando. Tanta preguiça nada. Que tá tem esse tempo. Tem dias que a bruxa tá solta aqui na rádio que nada funciona. E aí, meu querido Júnior Aguiar, tudo certo? Eu tô certo. O que não tá certo é só o nosso computador aqui, né? Ah, mas isso acontece, cara. Você já devia estar acostumado. No começo é assim, depois piora. Mas uma ótima tarde pra vocês aí. A gente quase não fala besteira, né? A gente reclamou do computador, reclamou do microfone e da nossa colega que agou no mundo ali na M, né? Aqui é meu assim, Deus, né? Cara, bom ar é mato aqui. Na verdade, eu fui eu que tava no banheiro, vocês ficam falando mal dos colegas aí, viu? Brincadeira, que ninguém faz isso aqui, né? Aqui tem gente que vai peidar, faz... É que o pessoal toma jiquiti aqui na rádio, daí não tem... Fodendo da escola aí, cara. E aí, Cleber, tudo certo? Fala, Léo, tudo certo? Tudo tranquilo? Passou bem a semana? Passei bem, cara, bem corrido, mas bem. Que nojo. O que foi, Jorgão? Que nojo. Tô testando o microfone. Tá funcionando, Jorgão. Eu tô ouvindo. E você, tá de boa, Léo? Eu tô, cara, tô só good vibes. Só de good vibes. Só good vibes. Good vibes. Afinal de contas, hoje é sexta-feira, né, família? Família. Mas é claro. Os caras, os locutores aqui das PJ tem uns vícios de locução. É, sim. Eu falo, cara. Imagina os de lá. Pois é, mas os de lá eu não escuto. Só eu falo muito cara. Não é perceptível. Ah, sério, cara? não acredito, sério, cara. Pô, cara, sério, cara. Não acredito, cara. Eu já achei, juro por Deus, que você ia cantar aquela música. Caraca, caramba, caga, caga, ô. Caga, cagamba, caga. Não conheço. Era de uma novela, não era? Não, era de um cantor. Deixa eu procurar aqui. Novela. Não é do Araqueto. Chiclete com banana. Asa de águia? Chiclete com banana. Chiclete com banana. Acho que é. Banana com chiclete. Murcilha com queijo, acho que era. Murcilha com queijo. Era bonito ver os caras dançando. Murcilha com queijo. Isso aí tinha uma novela. É uma banda. Também. Não sei porque eu sou do Sétimo Guardião pra casa, novela antes, eu nunca assisti. Ah, é. Uhum. Ah, nem sei quem é Sétimo Guardião. Eu também não. Ah, vocês moram numa caverna. Já nem tem mais, né? Caraca. Léo, não sei das quantas, é Léo o nome desse cara. Magalhães. Léo Marques. Bel Marques. Tá sabendo bem, né? Léo Lúcio. Meu Deus, eu que fumo e tá sabendo legal. Bêbado pro trabalho. Os nossos motores aí são foda. É. Sim. sabe em tudo. Jorginho, o que você tomou de ir pra rádio aqui? Você tá bem? Esse é o problema. Eu tô trabalhando muito essa semana e essa semana inteira eu só tomei água. Nossa. E isso tá me prejudicando um monte. Isso aí prejudica muito a saúde, eu, né? Eu tô gaguejando, eu tô esquecendo as coisas. Foi água de segunda a sexta. O Belmarque saiu. O Belmarque saiu do Chiclete com Banana e não fez diferença até nenhuma. 18 anos atrás, porque ele continuou. O Belmarques que não faz sucesso nenhum nem quando fazia com Chiclete com Banana. Porque Deus não, mas lá no Nordeste ele tem aqueles trio elétrico carnaval. É uma lota. Nossa, lá na Bahia. Os abatados são caríssimos. O Belmarques é como se fosse o Tiririca. O gaúcho da fronteira no Rio Grande do Sul, né? Na Bahia é muito louco. Uma vez que eu fui pra Bahia, eu tinha um cartaz. Ai, meu Deus, eu já fui pra Bahia. Ai, eu sou rica. Eu fui pra Curralinho. Você não foi pro Paraguai? É outro país, cara. Máximo que eu fui na linha São Paulo ali. Tá. Não, já foi pro Paraguai que eu. Tu toca na Argentina, DJ internacional. Nossa. Sim, inclusive hoje, quero deixar bem claro traz que hoje. Pra mim. Hoje começarei a minha turnê lá na Argentina. Vou trazer os Paragônia lá. Traz um doce de leite. Trago, vou trazer um também doce, girassol. Doce de leite. Vou trazer. Nossa, aqueles doces de leite da Argentina, hein? Vou te falar. É bom, hein? É bem diferente, né? Mas continua a sua história quando você foi para a Bahia. Eu cheguei na Bahia, eu estava passeando lá com o taxista e daí tinha. Eu fui de. Nossa, ele anda de táxi, custa como, 80 reais. Não tem como andar, não tem nem Uber, não tinha Uber quando eu fui lá. Mas assim, era perto do Natal, que eu fui vir embora dia 23 e daí até a festa de Réveillon. Uhum. E o carnaval já tinha várias placas anunciando. E a Ivete tava assim... Não, que você foi na casa da Ivete. Não foi. Mas a Ivete tava lá embaixo no hall de importância. E em cima tava um tal de Tomate. Ah, que sim. Que eu não sei quem é. Né? Tomate, sim, eu sei cabelo Tomate. Vermelho. Aí eu falei assim pro taxista, falei, pá, tu viu? Ivete vai estar aqui. Eu falei, tá sempre. Ivete é legalzinha, mas bom mesmo é Tomate. Tomate? Não sei se vocês gostam de comer tomate, mas esse Tomate era de uma banda também, né? Mano de... O Tomate? O Tomate era de uma banda... É, ele tocava no Jô Soares lá. Acho que era Rapazola. Era do Jô Soares, Tomate. Eu te quero só pra mim. É isso aí. Como é que é essa música? É isso aí, é da Ana Carolina e do São Jorge. Rapazola, tem coisa Rapazola. Tem uma música legal, deles. Tem que uma que estourou. Que uma flor nas manhãs, viu? Já gostei. Aí, ó, vai ser a nossa abertura. A nova abertura. Esse Tomate não é aquele que era do programa da Record, do Ídolos lá? Não. É o outro Tomate? Exatamente. O Tomate é rei na Bahia, tá em todas as saladas. Exatamente. Pra cá também, então. Essa daí 75 artistas gravaram, né? Essa aí que era do Tomate. Não, mas a famosona é aquela que nós cantamos ali. É pra você que eu mando flores todas as manhãs, viu? Acho que é pra você. É pra você o nome da música. É pra você? Tomate é pra você. É pra você. Fala hora aí, seu Santos. Oi. Pra quem ouviu o Ioiô sexta passada, mano. Mas sexta passada a culpa foi da água. Da água. De novo. Jorge, você tem que parar de beber água, Jorge. Não quero te dizer, tá prejudicando. É muito sódio. Exatamente. Nunca ouvi na vida. Ó. Não dá pra entender o meu coração. Ele fez logo que ele saiu do Rapazola. Do Ídalo. Da paixão, mas era com o Rapazola. Sim, mas ele gravou, ele fez a letra logo assim que ele saiu do Ídolo. E depois ele gravou. Ah, ele fez a letra? Aham. É que tudo. Ele é o cara. É o Kaga. É o Kaga. Folga. Nós também. Vamos tocar o pensamento da Secretina? Eu acho que sim, né? O pensamento da Secretina. O dinheiro não nos traz necessariamente a felicidade. Ah. Uma pessoa que tem 10 milhões de dólares não é mais feliz do que a que tem só 9 milhões. Com certeza, né? Só 9 milhões e 990 mil. Não é mais feliz. Foi um pensamento bem pensado. Tu viu o que é ostentação? A nossa, pra quem não sabe, a nossa secretina, ela faz cruzeiro todos os anos. Várias vezes. Eu nunca fiz um cruzeiro, mas ela já fez tudo. Vou pedir pra ela fazer pra mim. Ela fez esse pensamento logo depois que ela voltou de um cruzeiro. Ela pensou no cruzeiro. Tu viu o que é condições, ela já pensa em milhões, né? Ela estava na jacuzzi tomando uma champanhe e fez esse pensamento. Um pensamento, né? Ontem, não, essa aqui não é um pensamento, mas tudo bem. A vida é muito curta pra ter que sair da piscina só pra fazer xixi, né, cara? Mesmo. Cuidado, que diz que tem aquela tinta. Tem. O Jorjão já fez isso lá na Marreca, mas ele disse que tem. Eu disse que tem. Eu começou a azular pro meu lado e pulei. Não, E eu já fiz uma técnica, eu coloquei um anti-tinta, que daí quando sai dele... Alguém já ouviu falar naquela... Depois vou falar de água aí. Não, agora que você falou de água, tem, né? Tem mais pensamento ou não? O médico pediu pra mim se eu tenho algum problema com a bebida. Eu falei, não, a gente se dá super bem. Minha mãe me mentiu, eu não sei se a minha mãe me mentiu ou falou a verdade, mas uma vez a gente fugia pra ir no Rio, né? E tinha lá onde tá a trincheira, tinha um lugar ali no Marrex que dava pra tomar banho nas antigas, que não era nossa, tão... Nossa, bem nas antigas. Quando era novo, então você pensa. Né? A água era clara ainda. Foi 84 e aí, anos. Aí depois eu fui descobrir que não era mentira, que era verdade, e eu arrisquei. Diz que tem um peixe... Ah, não. Vai falar que é tal da jiboia que viram lá no cruzeiro. Não. Que ela entra no canal... Sim, isso é verdade. Peniano. Sim. E quando você faz xixi, aí é o caminho pra ele entrar. E aí ela falou, não vai porque entra esse peixe. E um dia aqui. Daqui a pouco eu fiz xixi. Falei, meu Deus, ferrou, vai entrar. Mas não entrou. Mas eu descobri depois que é verdade. Entrou. É tão pequenininho que ele entra. Sim, mas acho que não existe aqui, não é nessa região que existe. Não é nessa, acho que não. Eu vi um documentário que era lá na Austrália, se não me engano. Não, tem na Nova Zelândia. Não tem? Aonde? Na Papua Nova Guiné. Não tem? Acho que não. Ah, então foi um lambari que entrou. Posso contar uma piada? Relacionada a isso? Era isso que eu queria falar. Ei, posso contar uma piada relacionada a isso? Não, eu deixo. Tem problema. Então, beleza. O gaúcho foi passear lá no Amazonas, e lá tem o boto, né? Tem os botos que ficam nadando por lá. O boto cor de rosa. E daí o cara que remava na canoa, que levava pros passeios lá, passeio de canoa. Lá, no Amazonas, assim mesmo, né, mano? Se Veneza tem. É o turismo deles. Aí levou o gaúcho lá e tal, e mostrou como que ele fazia. Ele falou, vou te mostrar um negócio bem massa que acontece aqui na Amazônia. Ele dava uma batidinha com o remo na água, vinha o boto, daí ele dava três remadas na cabeça do boto, o boto vinha lá e... pagava um pro cara. Falou, meu, o gaúcho ficou olhando assim, né? Aí o ribeirinho lá pediu, e aí gaúcho, será que tu vai querer também? Ele falou, olha, querer eu quero, mas não sei se aguenta essas três porradinhas na cabeça. E era gremista esse gaúcho. Vocês falaram aí, né? O Léo falou dos valores, a Secretina falou dos valores, né? Sim. E assim como o Jorjão, eu também tenho os meus clientes. E eu, assim como o Jorjão, também sou muito simpático. É que o Júnior trabalha na Curitiba, né? Com os meus clientes dele lá. Inclusive, a gente tem uma dúvida que a gente não sabe nada da vida do Júnior. Não. Ele é tipo do FBI, cara. Exatamente. Eu vou contar pros ouvintes. Cara, o Júnior tem WhatsApp. Ele não sai de casa, você não vê ele em lugar nenhum, você só vê aqui na rádio. Ele não tem WhatsApp. Não tem. Não tem Facebook. Ele não tem Facebook. Não tem celular. Não tem celular. Exatamente, não tem mesmo. O Júnior, se tu não falar com ele entre 7 e 9h50. Nunca mais. Nunca mais. Outro não dia fala. Você esquece dele. Pode esquecer. Nem o Kleber, que é parente, acha ele. Não acha. Não. Vai em casa. Sabe meu endereço. Olha lá. É que nem eu falo. Quer falar comigo, vai lá em casa. Isso é importante. Por pouco ele é do FBI, cara. Agora vamos lá. Aí o cliente tá falando, Júnior, tá, mas os teus sistemas aí que você faz é seguro e tal. Eu falei, a segurança é 100%. Nós mesmos já tentando invadir os nossos próprios sistemas, nós mesmos não conseguimos, porque a gente faz uma proteção já bem protegida. Como é que tá? Regas. Aí o cara falou assim, mas é que eu tenho um problema, né, cara? Que tem esses hacks, sabe? Esses hacks são soda, né, cara? Invade site não sei da onde, da Sony, não sei o que, rouba, não sei o que. Tem uns sites que tem uns hackers que são sodão no mundo aí. Daí eu falei, claro, tem muito hack que são sodão. Só que se eles quiserem roubar, eles vão roubar um Bill Gates da vida, não vocês aí, o sitezinho de nada. É verdade. Moral da história. Perdeu o cliente. Perdeu o cliente. Moral da história, tomou na tarraqueta. Não, aí o cara falou, negócio fechado. Olha! Negócio fechado, vamos fazer? Não, fechado, não quero. Vamos tocar a música, galera. Fechei minha loja. Toca lá. Jovem. A rádio do jeito que eu gosto. Conhece a swing aí? João Neto e Frederico e... o gigante Léo Santana. Eu tô mudado, chonado, pensando em que tá. Confesso que falta um tiquinho pra eu me amarrar. Nessas horas eu começo a repensar. A reputação como é que vai ficar? Eu aqui em casa e meus amigos lá, vendo as novinhas descer e subir, rebolar. Vendo as novinhas descer e subir, rebolar. Será que o gigante vai aguentar? Que tal eu ser meio seu e meio da sacanagem? Eu passo a semana na farra e volto quando der saudade. Que tal eu ser meio seu e meio da sacanagem? Eu passo a semana na farra e volto quando der saudade. Apaixonado e desandado, metade, metade, apaixonado e desandado, metade, metade, apaixonado e desandado, metade, metade. João Neto e Frederico e Léo Santana. Tô mudado, chonado, pensando em quietar. Confesso que falta um tiquinho pra eu me amarrar. Nessas horas eu começo a repensar. Minha reputação como é que vai ficar? Eu aqui em casa e meus amigos lá, vendo a novinha descer e subir, rebolar. Vendo a novinha descer e subir, rebolar. Será que o gigante vai aguentar? Que tal eu ser meio seu? Eu passo semana na farra e volto quando der saudade. Que tal eu ser meio seu e meio da sacanagem? Eu passo semana na farra e volto quando der saudade. Apaixonado e desandado, metade, metade. Apaixonado e desandado, metade, metade. Apaixonado e desandado, metade, metade. Apaixonado e desandado, metade, metade. Tamo junto, família. Vem com nós. Yo-yo na Super Jovem. Bora, eu gosto tá. Muito. Vai, pra mim foi fácil, já sei como resolver. Simplificar, jeito de te esquecer. Até que foi fácil, eu tô legal assim. Mas quem eu tô querendo mesmo enganar? Fica difícil e até chato de evitar. Sentir o fogo meu se misturar com o seu. Vamos levar junto essa briga lá pro quarto. Coloca ela pra dormir e puxa outro papo. E aí tem jeito ou não tem? Eu e você, meu bem. Já sei o resultado. Cheiro no meu quarto, tá de brincadeira. Já esqueceu de tudo que aconteceu. Aproveita e faz amor comigo a noite inteira. Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado. E o seu cheiro no meu quarto, tá de brincadeira. Já esqueceu de tudo que aconteceu. Aproveita e faz amor. Essa briga lá pro quarto. Coloca ela pra dormir e puxa outro papo. E aí tem jeito ou não tem? Eu e você, meu bem. Já sei o resultado. De brincadeira, já que esqueceu de tudo que aconteceu. Aproveita e faz amor comigo a noite inteira. Ah, a noite inteira. Aí, sabe aquele X que você tá pé da vida? Tá nervosão? Pois é só sintonizar Ioiô na Super Jovem e ficar Tranquilão. Yeah. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí. Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía. Mi respirar, yeah. Contigo veo todo como en espiral, yeah. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar, ah. Tus ojos me concentran como Adderall, contigo me sube el overall, yeah. Te toco y hasta el mundo deja de guiar. Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar, nah. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas, que dejen de tirarte, brr, que a ti nadie va dile a tocar. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo decía. Yo soy tu Romeo, pero no santo, a tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo, pero no santo, a tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto. Dile que tú eres mía desde la high. El yerno favorito de tu Mike. El chaco que tenía todas las Jordan y las Nike. Dile a tu bobo que dejen de darte like. Quiero esta noche entera para recordar los tiempos en la escalera. Dile que yo no soy cualquiera. Yo soy tu primero, tú eres mi primera. Porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Vocês lembram dessa música aí? É da época de vocês, eu ó. Eu lembro. Titanic é o filme, é, não a música. Né? Ocean Dawn, é os dois. Eu achei que ia começar. Tá ficando atoladinho, tá ficando atoladinho. Só não gostei que o cara do Titanic morre, né? É, no final a Rose lá. A Rose. Ele, tu viu, né? Ele cabia, né? Lá no, ah, na tauba lá. Ele cabia na tauba. Por que não cegaram? Por que ele se matou na tauba, né? E, falando... e no final a Axel Rose lá, ela... É, joga o bagulho, né? Falando em Titanic, a... Anitta... Nada a ver com esse assunto, inclusive. Quem morreu essa semana foi aquele cara que cantava do não. Tapinha Não Dói. Vocês lembram do carinha que cantava... Tapinha Não Dói. Tapinha, não era uma mosca que morreu também? Não dói. Não tá oh, tapinha! Então, vai, glamourado. Deixa eu ver se eu acho que... Como que é? Morreu. Morreu a moça do Fat Family também. Qual foi? Morreu. A Daisy Cipriano. Morreu todo só mundo. A gente fala, ó. Ah, mas como que é o nome do cara lá? Vai, glamourado. Era do Bonde do Tigrão. Não, esse cara aí que morreu, ó. Era o Tigrão do Bonde. Dá uma Não é o Coringa, não é Coringa, não, né? Não sei o nome do cara. É o Zap. Bateu as botas. Pessoal, o seguinte, final de semana tá na hora de você encher o tanque da sua caranga e você vai saber onde? Você vai pro Autoposto São Carlos, porque lá é o seguinte, você paga menos, abastece muito mais, tem combustível de extrema qualidade, aliás, pessoal aí pode fazer até, se você duvidar, o pessoal faz análise do combustível pra você ver que você está colocando coisa boa no seu carro. Verdade. Além de tudo isso, tem uma conveniência completa, lá tem doces, tem salgados, tem café, tem o que você quiser lá, você pode sentar. Tem o gole. Tem o gole, tem a cervejinha. É completo, viu? Eu adoro ir, pra mim é um passeio no Autoposto, até porque demora um pouco pra encher o tanque do meu carro. É, né? Dá tempo de ir fazer um lanche. O Jorjão seca as bombas do posto quando vai lá. Dá tempo de fazer um lanche, conversar com a galera, mas vou te dizer, cara, o atendimento, chega lá, tem posto aí que os caras nem dão bola pra você. Lá, chega lá, os frentistas já vão lá, lava o teu o vidro da frente, pede-se água e olha, tá tudo certinho, lava, ó, top, top mesmo. Então, vou dar a dica certa, Autoposto São Carlos, na D'Ambrosio e Pivinho Marmeleiro e na Getúlio Vargas, pertinho do Mano 3, no bairro São Miguel. Ô, Léo, tu não tava aqui, o Jorjão, um dia foi lá no Posto São Carlos lá, e pediu, pede sempre um lanche, coisa e tal, aí ele falou, já que vai demorar chega pra encher... Chega lá e pede uma comida. Já que vai demorar pra encher o tanque aqui do meu carro, então faz um costelão fogo de chão pra... Só pra passar o tempo. Aí deu problema, sabe por quê? Queimou o costelão. Queimou. E não terminou de encher o tanque. Eu quero aproveitar e mandar um salve, cara. Quero mandar um salve pro meu filho, porque tá quase 3 horas a hora de fazer a sonequinha dele. Tá lá ele e o vô ouvindo, né? Abraço pra você, filhão. Como que é o nome do teu pai, Kleber? É Pedro. Exácio Pedro. Abraço aí. O Eglo vai dar alto, que nem, né? Menos. Que nem o pai. Que nem o pai inteiro. Viu? O Kleber tem um vizinho que tem 1,90m. E a cabeça do Eglo é normal, se vocês separarem nas fotos. DNA, ratinho! Pois é. Galera mandando recado no 98822-2300. Participe você também do programa Ioiô. Aê, cúpula do Ioiô. Aqui é o Mr. Júnior, amigo do Jorjão. Manda um alô pra mim que tô divulgando a Flame na minha página Eventos Mr. Júnior. Parabéns, meu querido. Nossa! Parabéns. Boa tarde, galera do Ioiô. Aqui é o Paulo de São João, da loja Dr. Sound Clowns. Olha, o nome da loja. Aliás, estarei em São João nesta segunda-feira. São João? É, lá no evento do Sicredi estaria. Olha que chique, cheio de eventos. Lá em São João. Gostaria que você tocasse uma música do CPM22. Obrigado, boa tarde a todos vocês, são demais. Ainda falou... Esse era o sonho de um amigo meu, cara. É Dr. Sound. CPM22. A moça aqui em Beltrão chegou na paróquia lá e foi falar com o padre, falou lá no confessionário. Padre. Ai, padre, eu queria confessar uma coisa, né? Só que não sei se é certo, né? Bom, se a senhora tá aqui é porque, né? Vai confessar uma coisa que não foi certo, pode falar. Cai aqui, morre aqui, né? Lá então, ai padre, queria ver se tem algum problema assim, né? Porque eu andei saindo com uma pessoa, né? Então, não, totalmente beleza. Normal, a senhora é solteira, né? Não tem problema nenhum. Não, mas é que essa pessoa, né, até então não poderia sair com ninguém. Mas fala de uma vez. Então, eu saí com o padre lá da paróquia José do Pereira, lá de 2 vizinhos, né? Queria saber se tem algum problema. Ah, com o padre lá de 2 vizinhos. É, senhor padre. É, tem problema, né, senhora? Porque a senhora faz parte dessa paróquia aqui, né? Brincadeiros, padre. Ei, né? Não é o pensamento, mas eu tava pensando, né? É. O Luan Santana em 2013 tava lá com aquela música Eu vou ficar te esperando e bababá, né? Agora em 2019, né? Eu vou pegar todo mundo. É pra você ver como as coisas mudam, né? As coisas acabou, velho. Era adolescentinha, né? Antes era adolescentinha, toda paixãozinha. Daí agora... a música lá, vamos acordar esse Nossa, né? Começou ali, a galera que pegou todo mundo. Galera, amanhã termina o horário de verão, né? Verdade. Amanhã termina já o horário de verão. Aliás, muito rápido, foi né? Foi tipo coicinho de porco, né? É que assim, aliás, eles quando foi feito o horário de verão, o estilo da vida, do cotidiano do brasileiro era diferente, né? Era diferente. Hoje não vale mais a pena o horário de verão. Talvez ano que vem nem tenha horário de verão. Inclusive, o Jojo assinou o baixo assinado lá. É, porque assim, ó, o que era o horário de verão? Nas antigas, todo mundo parava de trabalhar às 6 da tarde e existia pouco ar-condicionado nas empresas, nas indústrias, né? Hoje, bem pelo contrário, o pessoal trabalha até mais tarde, né? Usa bem mais ar-condicionado. Usa mais o ar-condicionado. Então, na verdade, começou a consumir mais energia ao invés de consumir menos, por isso que eles reduziram esse. Talvez nem tenha no ano que vem, ainda é uma incógnita. Eles não reduziram por causa do Enem? Não. Foi por causa do gasto, né? Ah, tá. Tá gastando mais com o horário de verão, né? Ah, entendi. Você tinha... usando mais energia, né? Mais energia. Pra galera? Eu acho que dá pra ser, né? Verão 2019. Super Jovem FM. I didn't know that I was broken until I found my missing piece. It seemed like every door was closing on me. You were so far out of reach. Drunk on the night, you got lips like your wine. I got nothing but time for you. Feeling so high on that look in your eyes. I got nothing but time for you. Super Jovem. Sei bem o que te faz bem, eu sei. Mas no fundo eu já tentei. Não faltou coragem. É, uma hora eu ia me tocar. Que você não vai mais voltar. Não receber mensagem também é mensagem. Sei que o pra sempre virou pó e na cabeça deu um nó. Mas eu tô bem consciente. Mas amei, amei sozinho mais por dois. Me conformei que agora e não depois. Vou ter que seguir em frente. Preocupa não, que eu não vou bater no seu portão. Preocupa não, vai ver mais o meu nome, nenhuma ligação. Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara. Preocupa não, pra um bom entendedor meia ausência basta. Sei que o pra sempre virou pó e na cabeça deu um nó. Mas eu tô bem consciente. Mas amei, amei fui sozinho mais por dois. Me conformei que agora e não depois. Vou ter que seguir em frente. Preocupa não, que eu não vou bater no seu portão. Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome, nenhuma ligação. Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara. Preocupa não, pra um bom entendedor meia. Preocupa não, que eu não vou bater no seu portão. Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome, nenhuma ligação. Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara. Preocupa não, pra um bom entendedor meia ausência basta. Ah, mas é boa. É muito boa. Ai, socorro, tarado! Ai, eu sou louco pela super jovem, iu, iu, iu. E eu sei que é assim. Eu sei que ele não me ama. Só na noite me chama. Me invita a sua casa. Quer fumar marihuana. Quer levar-me a sua cama. Para ser pan, pan, para pan, pan, pan. Pan, para pan, pan, pan. Eu quero ser pan, pan, para pan, pan, pan. Pan, para pan, pan, pan. Eu ia ser papi lo que te gusta. Una chica como yo te asusta. Quédate comigo esta noche, papito. No tienes ninguna que lo hace tan rico. Me mira, se me dice que se loca. Ella sabe ya lo que le toca. No lo haga despacito. Yo necesito un maldito. Yo sé que es así. Él no me ama, es lo mismo pa' mí. Me pide hacerlo el Lamborghini. Me pide hacerlo en la discoteca. Me pide hacerlo y le digo que sí. Yo sé que es así. Yo sé que él no me ama. Solo en la noche me llama. Me invita a su casa. Quiere fumar marihuana. Quiere llevarme a su cama. Para ser pan, pan, para pan, pan, pan. Pan, para pan, pan, pan. Él quiere ser pan, pan, para pan, pan, pan. Pan, para pan, pan, pan. Tú ya sabes lo que a mí me gusta. Que soy justa, no, no. Quítame el bebidor. Contigo es descontrol. Y no te doy un beso. Tú me piensas si te duele la cabeza. Todos los chicos quieren eso. Solo sexo, pues ninguno puede hacerlo. Con la princesa. Y yo no lo sé. Las otras son celosas, yo no sé por qué. Y tú me regalas Chanel. Pero yo más tú no se puede hacer. Ay, no grites, que no se escucha. Desperté los vecinos. Yo sé que es así, yo sé que él no me ama. Solo en la noche me llama, me invita a su casa. Quiere fumar marihuana, quiere llevarme a su cama. Para ser pan, pan, para pan, pan, pan. Pan, para pan, pan, pan. Si quiere hacer pan, pan, para pan, pan, pan. Pan, para pan, pan, pan. Super Jovem. Você estragou a música que eu mais gostava. Mas não dá nada não, não dá nada não. E graças a você nossa viagem foi cancelada. Mas não dá nada não, mas não dá nada não. Deixa o tempo curar, logo vai cicatrizar. Não tem tempo ruim pra quem tem uma mesa, cadeira e um copo no bar. Deixa eu te mostrar, foi você que escolheu me trocar. Esse seu lance vai durar bem menos que a bateria do meu celular. Você foi a melhor saída, saiu da minha vida. Cê sabe o que cê faz com esse oi sumida. Você foi a melhor saída, saiu da minha vida. Cê sabe o que cê faz com esse oi sumida. Guarda pra outra vida. música que eu mais gostava. Mas não dá nada não, não dá nada não. E graças a você nossa viagem foi cancelada. Mas não dá nada não, mas não dá nada não. Deixa o tempo curar, logo vai cicatrizar. Não tem tempo ruim pra quem tem uma mesa, cadeira e um copo no bar. Deixa eu te mostrar, foi você que escolheu me trocar. Esse seu lance vai durar bem menos que a bateria do meu celular. Você foi a melhor saída, saiu da minha vida. Cê sabe o que cê faz com esse oi sumida. Você foi a melhor saída, saiu da minha vida. Cê sabe o que cê faz com esse oi sumida. Você foi a melhor saída, saiu da minha vida. Cê sabe o que cê faz com esse oi sumida. Saiu da minha vida. Cê sabe o que cê faz com esse oi sumida. Guarda pra outra vida. Guarda pra outra vida. Cê sabe o que cê faz, né? Falando de ovo, eu gosto é de cozido. Ele é que me deixa forte pra encarar qualquer bandido. Pegue um ovo de codorna toda vez que der vontade. Mas cuidado com esse ovo, ele é o ovo da verdade. Que ovo, hein? Meu. Meu não, o teu. Ovo, é o avô do ovo. Eu como desse ovo, minha pista vai esquentando. Vou seguindo nessa pista pra acabar. Esse é o grande clássico da música popular brasileira, Sérgio Malandro e Faustão, com o rap do ovo. O Silvio Santos, cara. Hã? O Faustão. Faustão, cara. Faustão fez filme também, né? Ah, fez. Sérgio Malandro fazia os filmes da Xuxa. Todo mundo dizia que ele namorava a Xuxa, mas que a Xuxa não tinha tão mau gosto assim. Ele era príncipe da Xuxa, né? Porque a Xuxa namorava a Marlene Matos, né? Não, ela namorava o Pelé. Nem tinha como namorar. Ela namorava Xuxa agora. Porra, mano, tá com um programa na Record agora de calouros, os caras cantando. É bom? Pena que a Record não pega lá em casa. Cantam muito. Cara, muito melhor que The Voice, cara. Pô, a qualidade musical dos caras é muito melhor. Quando que é o programa? É na quarta-feira à noite. Ah, eu tenho sempre compromisso. Mas depois dá uma assistidinha no YouTube lá. Então tá bom. Como é que é o nome do programa? The Four. Ah, é daqueles enlatados que eles transformam aqui no Brasil. Transformam no Brasil. É. Eu acho o The Voice muito chato, cara. Ah, eu gosto do The Voice Kids. É, o The Voice Kids é legal, é bem fofinho. Mas, tinha um cara cantando blues lá, tocando guitarra e cantando blues, tomando um sonho dele, cara. Tem que assistir então, tem que assistir. Assista mesmo, você vai gostar. Eu adoro esses reality shows de música aí. Assistir na Record é maravilhoso, né? Depois começa a falar que eu escuto. Então você termina de assistir na Record, aí você tem que pagar o disco. Aí ele diz, gostou, meu irmão? Gostou, meu irmão? Já terminou da novela da Deposite de 10%? Não sei, cara, não assisto a Record. Eu assisto o Verão 90 lá. Mas como é que tu não assiste a Record e assistiu o programa da Xuxa? Não, entendeu, Xuxa, né? Tipo, eu não costumo assistir a Record. Eu liguei na Record só por causa desse programa. Tá bom. Você vai no grupo da rádio, os caras comentando sobre o programa da Xuxa na Record. Eu falei, mas vamos dormir. E o seguinte, eu ouvi o Treta News, enquanto você estava de licença maternidade, e eu ouvia ele e o Beto, eles só falavam da Fazenda. A Fazenda é onde? Na Record. Ele não, cara. Ele sabia o Beto tudo. O Beto Garcia que é o... O Beto é viciado. Aí eu pegava o... Vou aproveitar e falar do Beto, porque ele não tá aí, né? Vamos falar mal do Beto. Aí eu pegava o computador ali e procurava sobre as notícias da Fazenda também, né? Era 30 notícias da Fazenda e 25 da Anitta. Daí terminava o Trotinho. Então era só Anitta e Fazenda. O meu filho falou, meu Deus, eles estão falando da Anitta de novo. Mas ó, deixa eu fazer uma fofoca de Beto, já que ele não tá, a gente aproveita pra falar mal dele. O Beto, um dia eu falei, a gente tem tem as antenas repartidas lá. Eu disse, ô Beto, os canais de futebol não estão pegando lá. Falou, é que na verdade eu não assisto muito de futebol. Sabe o que o Beto assiste? Largados e Pelados. Nossa, ele assiste todas as temporadas. Ele gravou tudo no negócio dele. Assistir Largados e Pelados é que nem chupar papel com bala, né? Sim. É, verdade, cara. Bala com papel. É Largados e Pelados e depois é outra pasta, é só com a Fazenda. É Fazenda. Ele assina o pay-per-view da Fazenda. Deixa até no celular, cara. Ele assiste todas as... Ele faz aquela... Como é que se maratona da Fazenda. Maratona Largados e Pelados. E da Fazenda e também. É um episódio da Fazenda, episódio de Largados e Pelados. Aí pra dar um arzinho assim, meu Deus, já assisti muitos episódios. Vou assistir um pouquinho de Fazenda, cara. É, agora eu vou assistir Fazenda, agora eu vou voltar com Largados e Pelados. O Beto se diz gremista. Ele diz, como é que foi o teu Grêmio? Pra não assistir. Mas Largados e Pelados ele assiste. E como foi o Grêmio? E agora o Largados e Pelados em tribo, né? Eles estão piorando. Meu Deus. Esses dias o Zapeira tem em tribo. Não, mas quem acredita naquilo? Não, e aquilo, cara. E aquilo é a mesma coisa. Mas mesmo assim, até dá pra assistir porque é legal. É legal, seriado. Mas não dá pra acreditar, entendeu? Claro que não dá pra acreditar. O cara tá lá e daí tem cobra, tem crocodilo. E ele vai nadar e o crocodilo não vai morder ele. Não, porque ele tá participando do reality show. Aí ele vai pegar um pau pra fazer uma faca pra fazer. É que no Largados e Pelados o crocodilo é vegano, não come carne. Eles estão numa fazenda que os animais são veganos. São veganos. Falando nisso, diz que surgiu lá na Praia do Cruzeiro uma cobra piton lá, né? Uma, sério? Como é que é traduzindo pra... Uma jiboia? Uma jiboia, será? Exatamente. A piton é a piton. O pessoal tava comentando que viram lá. Que estranho, porque jiboia não é da água, né? Jiboia é da mata. E daí da mata e da jiboia. Água é a... Ela não é nos dois? Não. Fala aí, jiboia. Eu só entendo de perereca. Jiboia não entende. Ai, para, louca. A sucuri, né, cara? A sucuri. Aí um dia eu vi uma sucuri e só curi daí. Não. Você pensa o seguinte, eu fui fazer lá em Bonito, fui fazer aquela passeio de flutuação. Obrigado. Na água, sim, né? Sim. Aí o cara falou... Eu fui pra Bahia, depois eu fui pra Bonito. Eu sou um cara que gosta de passear, tá bom, Magrão? Eu tenho condições. A hora que o Jardim tava passando a ponte do Guaíra ali, o nariz dele já tava lá em Bonito. Já tava em Bonito, já. E daí assim, daí o cara que... Enfim, o guia. O rio se chamava Sucuri. Aí você já fica com o Tobas na mão, né? Sim. Só assim por... Nem Wi-Fi. Pra perguntar por que é o rio Sucuri. Falou, porque tem Sucuri. Falei, então nós não vamos. Não, Sucuri não faz nada. Ela é um monstro, né? Você vai flutuando. Ela pode até... Ela já aconteceu de passarem por baixo. E, cara, eu morro de só ver o Jojão mijando assim. Imagina, cara. Sorte que não apareceu nenhuma sucuri. Vou contar uma história verídica, cara. Lá onde eu morava, em Lucas do Rio Verde, tem um lago chamado... Como se fosse um lago aqui do Alvorada. Do Alvorada ali. Uhum. E tem uma sucuri que fica lá, cara. O pessoal caminhando, ela com a cabeça de fora, tipo, respirando. Nossa, pra fora, coisas do Mato Grosso mesmo. Cara, eu juro que é verdade, cara. Até foi feita uma reportagem sobre isso. E a sucuri fica lá, tipo, ninguém mexe com a sucuri. Mas quem que vai mexer com a sucuri? Não, eu largo. Ela fica lá. Cara, eu digo o seguinte, que ela nunca matou ninguém? Nunca matou ninguém, só que esses tempos atrás entraram os caçadores lá à noite e mataram uma sucuri. Foi uma revolta na cidade porque os caras mataram uma sucuri. Porque é uma reserva ambiental no meio da cidade, tem uma reserva ambiental. Sim, e lá, tipo, é proteção, tem pra proteção dos animais, né? Sim, e o pessoal entrou lá e matou uma sucuri. A galera tá corrigindo aqui no WhatsApp que não era uma jiboia que foi vista lá na cruzeira, era cascavel. Cascavel. Tu passa um pouquinho de capitão ali, tu já começa a ver. Começa a ver cascavel já. Tem muito cara que tem sogras dessa raça. Exatamente. São bem peçonhentos ainda, cara. Ver, né? Ver uma cascavel lá em Cruzeiro, mesma coisa que ver um pedaço de troço ali no loqueador. É a mesma coisa. É peixe toroço. Toroço, né? Ele é oriental, faz sentido com ele. Vamos tocar uma? Já? Mas não pode nem contar uma também? Tu só quer tocar música? Não, a gente já falou demais. Não, o Léo tá muito chato. Mas eu sou. É a bariátrica. Eu quero dar o primeiro antes de a gente tocar uma. Isso na época. O que que é? Não, o Léo agora ele tá chato. Eu tava ouvindo. Antes ele tava arredondado. deixa eu fazer o merchan pra ganhar uma. Vou ganhar uma, né? Aí a gente pode. Vai lá, então tá bom. Então vamos fazer o seguinte: vamos falar da Beltrão Net Telecom. Por quê? Porque internet de fibra ótica de extrema qualidade é com a Beltrão Net Telecom. Planos de 5 a 100 megas e não tem problema. Beltrão Net é rapidão. Upload, download, você precisou, ela não falha, viu? Ligue no 0800 649 5000, informe-se. Ou no 352. 3220-1500. Vou repetir os telefones. Vou repetir pra você que nesse momento tá... O 0800, principalmente. É, tá putasso com a sua internet. Acabou de ficar putasso com a sua internet. Eu. Então muda, meu irmão. 0800-649-5000 ou 3520-1500. Beltrão Net Telecom, atendendo também Marmeleiro e Renascença. Esta é daqui. Eita! A moça chegou de novo lá, né? Reclamar lá com o padre, falou, ó... Meu padre, Deus, que moça chata! Hoje o padre tá, né? Aí o... Coitado, padre. Ela chegou assim e falou pra vizinha, na verdade, sobre o padre, ó... Ai, é que a minha vizinha lá, né, ela engravidou e tal, não sei o quê, né? Nossa, engravidou? Mas eu nem sabia que ela tá namorando. Não, é que ela não tá namorando e tal, né? Ué, mas engravidou, e quem que é o sortudo, né? Nossa, na primeira... É o padre, né? É o padre, não sei de onde. É o padre dela. Nossa, mas o padre fulano largou a batina. Diz que na hora só segurou com os dentes mesmo. Meu Deus. Você sabe qual é a melhor rádio? O nome dela é Super Jovem FM. Gabriel Diniz. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui. Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei. Perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui. Mas mesmo assim, vou te explicar. Super Jovem. Her name is Aubrey, and I'm so good with that. thanking my dad, 'cause she grew from the drama. Only wanna do it once real bad. Gonna make that shit last. God forbid something happens, at least that song is a smash. Nada a ver e tudo a ver com você. Super Jovem. Vale uma, baby. Yeah. It's the remix. Pretty girls, dirty boy. Anita, Becky J. Recuerdo cuántas vainas de me hablaron, que machista y cuántas cosas más dijeron. Pero yo sé que en la disco la bailaste. Mira, me estoy comiendo el mundo entero. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas, si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida, es solo mía. No importa lo que digas, en el fondo me tiene y por eso me invita. No sé cuánto tequila me tomé, combiné con creepy y abusé. Aproveché que nadie me miraba y con un tipo y una tipa me besé. Me quieren criticar que lo que hago está mal. Lo que pa' otro es loco, pa' mí es algo normal. Dale, dale, que dale, dale, no importa lo que nos digan. Dale, dale, que dale, dale, si tú quieres que yo siga. Aquí estoy yo para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, dame tu número pa' volverte a ver. Yeah, yeah, besa a tu novia, mala mía. Me pasé de tragos, mala mía. Me cagué en el party, mala mía. Siempre sigo así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, así es mi vida. Es solo mía, solo mía. Tú no la vivas. Si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida, es solo mía. No importa lo que digas, en el fondo me quieren para su timita. Algunos no entienden eso, que las mujeres tengamos sexo, tan libres como los hombres. Y yo le respondo entonces, anda pa'l carajo, deja el machismo. No me digas pero si somos lo mismo. Y si no entiendes todavía, yo te diría, mala mía, yeah. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas, si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida, así es mi vida, es solo mía. No importa lo que digas, en el fondo me quieren para su mimita. Mala mía, mala mía, mala mía. Siempre sigo así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas, si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida, es solo mía. No importa lo que digas, en el fondo me quiere y por eso me invitas. Maver, this is the remix. Directamente de Brasil, Anita. Anita. Becky G, Latinoamérica. Becky. En el fondo me quiere y por eso me imitan. Mala nuestra, parceros. We'll be right back. tava doendo a bunda. Opa! Opa! Opa! Tava no ar. Voltamos com a música do Fat Family, né, Jorjão? Essa aí fez um grande sucesso, assim, isso aí fez, né? Opa, eu não lembro que ano, mas Fat Family tocou pra caramba. É uma versão essa música, diga-se de passagem, né? Sim. É uma versão, uma música internacional, mas a versão nacional é do Fat Family. Teve outras músicas que elas... A Cipriano é essa que faz essa voz, essa aí, né? Essa aí, ó. É, exatamente. Ela teve, é a filha mesmo. A filha dela participou do The Voice Kids. E canta bem pra caramba, e deveria ter ganhado, na minha opinião. Deveria ter ganho, do ano passado, né? Sim. Ela apareceu várias vezes. O que que ela tinha? Era câncer? Câncer no pâncreas. No pâncreas, coitado. Foi. Assim. Alôzão aí pra Cid, Ariadne e também Eliane, que estão ouvindo o programa aí. Eu beijo pra vocês aí, obrigado pela audiência. Falando em Cid, não, já te cortando, mandar um abraço lá pra galera lá do Mercado Leão. Opa! O Leão aí lançou essa semana aí, na verdade, no começo do mês, lançou aí uma novidade aí, o Leão é nosso patrocinador aí também, nova. Nossa programação. Lançou um Leão. O Super Leão Delivery. Superleãodelivery.com.br, onde você pode comprar sem sair de casa. Que você joia. Acessa lá o Super Leão do Delivery. Isso é ótimo, que eu odeio no mercado. É. E daí você compra da sua casa, do conforto da sua casa, paga no cartão de crédito, pode escolher pra pagar no lugar, eles levam a sua compra aí na sua casa. Não precisa sair de casa, pode comprar aí, fazer o seu rancho, inclusive. Molezinha. Isso, muito molezinha, legal. Molezinha, um abraço aí pro Cid aí, sempre visionário, né? O cara pensando longe, né? Sempre. Um abraço aí pra todo o Leão, o Cid e também a Rosa, toda a equipe aí do Leão Supermercado. Sempre o lá. O Jorge tem a ficha lá no Leão, né? Só atravessa a rua. Tem ficha em todos os mercados. Depois dessa, reduziu e deu 10% de desconto na ficha. Eu acho que aumentou meu limite lá. Só de Doritos. Só Doritos e E Nutella. Já Nutella. Que estamos mandando os abraços aí, abraço para minha querida amiga, a Gelisa Lise, que estará fazendo um sul, que está à frente de um super show que acontece dia 12 de abril no Marabá. A gente vai estar divulgando e fazendo uma parceria legal com a super jovem Leonardo. Opa. Grande Leonardo na Marabá, dia 12 de abril. Mas aí a gente vai estar divulgando durante a programação a partir da semana que vem, tá bom? O Leo tocando na Marabá. Falando legal. Em abraço, mandar um abraço pro brother Leonardo que tá ouvindo a gente, sempre ouve. Obrigado. O Leonardo, que não é o Lúcio. Ah, tá. Abraço pra você, brother. Ô, Léo, durante suas férias eu esqueci tanto de você que chamei você de Eduardo Lúcio. Eduardo Lúcio. Mas uma porcaria daquela maconha falsificada que tu fuma. O Jorge me chamou de Kleber Garcia. Kleber Garcia. Mas eu é a idade. Nossa, cara. Kleber Garcia. Pela terceira vez. Parabéns. Vamos falar com a galera da Leve? Vamos lá. Vamos falar com a Leve aqui nessa super sexta-feira. Tá na hora de você economizar. Vamos começar com o... Com favor, vamos começar com o Robert hoje. Vamos começar com o Robert. Pro Robert poder falar mais um pouquinho, né? O Tito nunca deixa... O Tito nunca deixa ele falar. Ele tá com ciúmes? Tá com ciúmes? E aí, Robert? Aham, toca sabendo. Tá garantido já no próximo programa. Então fechou. Beleza. Olha só. Parceiros, né, Robert? Somos. Mas desde eu vou falar primeiro. Conte pra gente, Robert, o que tem de novidades na Leve Calçados? Final de semana chegando. Muita novidade, Léo. Olha só. Primeiro com prazo. Atenção, você que tem crediário, você que também não tem crediário, não tem problema. Faça o seu crediário, ele é sem frescura. Você só leva os documentos lá e já é aberto na hora e tá um prazo diferenciado. Você compra hoje, vai passar restinho de fevereiro, março inteiro, a primeira parcela somente para abril. E parcela em 10 pagamentos no seu crediário, sem nenhum juros, sem nenhum acréscimo. Mas, Robert, eu vou aí sábado, até que horas vai estar aberto? Até às 4 horas da tarde. Ah, então sábado na Leve, todo sábado é sabadão lá. Opa! Todo sábado fica aberto até às 4 horas. Mas eu não moro em Beltrão, como é que eu vou fazer pra pagar? Não tem problema, gente. A gente faz no boleto pra você, sem nenhum custo adicional. Nada. Se você comprar no crediário, vim pagar na loja mesmo preço, que você comprar e pagar no boleto. É um diferencial que a Leve Calçados e Confecções tem pra você. Uma loja completa, 3 pisos de loja. A gente já recebeu toda a coleção outono e inverno. Você vai conhecer a linha de coturno que tá linda. As melhores marcas do Brasil você vai encontrar na Leve Calçados. Também com promoções no setor de verão. Sandália, rasteiras e tamancos com a metade do preço. Daqui a pouco tá chegando o carnaval, né? Tá certo. Tem que estar equipado. É verdade, né? Daqui a pouco. Falta aqui 15 dias aí. Falta pouquíssimo. Então, a sandália continua com a promoção. E no setor de tênis, muitas marcas em liquidação. Você vai encontrar ainda Adidas, Nike, Skechers, Mizuno, com os melhores preços da cidade. Por que que eu falo melhor preço? Porque, gente, a gente não aumenta o preço para depois dar desconto. O nosso preço é o mesmo preço do site Netshoes, da Centauro, todos esses sites que são os mais... Você viu na internet, tem na leve. Tem na leve e o preço é aqui lá. Nosso preço de etiqueta é aqui lá e você parcela ainda até em 10 pagamentos. Porque a gente trabalha com parceria com as fábricas, nosso preço é o mesmo preço da fábrica. Então você pode ir lá que nós garantimos o melhor preço da cidade e da região. Na Leve Calçados tem tudo o que você precisa para sua família, setor infantil, setor esportivo, camiseta, bermuda. Nós temos também o setor de sapatênis, sapato, coturnos masculino. E então tem que ir na Leve aproveitar esse mega prazo e, claro, o melhor atendimento de Beltrão. Mas é só na Leve Calçados tem esse atendimento bacana ou é na Leve Confecções também tem? Na Confecções também tem, né, Tito? É ou não é, Tito? Os parceiros. Motivação, Tito, motivação. Agora eu... Certeza, então todo mundo. Agora é você, falou, Tito. É, convidando o povo de Beltrão região, né? Então hoje e amanhã, como o Robert falou aí, é todo o estoque da Leve, tudo, tá? Tudo. Feminino, masculino, infantil, cama, mesa e banho, tá? Vai fazer em 10 vezes com o primeiro pagamento pra quando? Pra quando? Quando eu quiser. Não paga nada em fevereiro, não paga nada em março, somente pra abril. Só abril. Eita. Somente hoje e amanhã. Hoje atendimento até as 18h30, né, Robert? E amanhã até as 16 horas da tarde, sem intervalo pro almoço. Então vá pra Leve hoje, tá? Se não puder ir hoje, vá amanhã. Todo o estoque aí, crediário próprio da Leve. Primeiro pagamento somente para abril. Quer mais? Eita! Quero! Nos cartões de crédito, tudo em 12 vezes. Eita! Um ano sem juros aí. Nossa, é muito 12 tempo. Pagamentos. Como o Robert falou também, você que não é de Beltrão, que é da região aí, trabalhamos com a opção boleto sem custo adicional. Você vem, faz as suas compras e paga onde você estiver. Opa. Na forma de boleto bancário. Show de bola. É só na Leve. Leve tudo pra você. E mais. Todo estoque de verão, hoje, amanhã, com 50% de desconto. Beleza. 50%? Não tem dinheiro, Léo. Que não tem dinheiro. Faz 40% ainda em 3 pagamentos. Eita. Deus, camisetas, bermudas, vestidos, saias, shorts. 50% à vista ou 40% parcelado em até 3 pagamentos. Muito bem. O povo tem que ir pra Leve aproveitar os lançamentos outono e inverno. Também entra nessa condição de pagamento. As novidades, o que estão nas passarelas agora, você vai comprar em 10 vezes com o primeiro pagamento somente para abril. Então vem pra Leve e aproveita amanhã. O atendimento até as 4 da tarde. Hoje até as 18h30 e amanhã até as 16 horas, sem intervalo para almoço. Ei, maravilha, hein? Muito bem. Só oferta bacana na Leve. Só podia, né, ser na Leve. Aproveitar que os caras estão aqui, né? O Piazinho, o Joãozinho. Joãozinho. Aprontou. Tá Deusinho. O Adamastorzinho. Tá Deusinho. É que o Joãozinho é o capeta, né? O Adamastorzinho aprontou no colégio. Aí a professora resolveu enviar um bilhete para os pais do menino para falar sobre o ocorrido. Ó, por favor, comparecer ao colégio que o seu filho anda fazendo cagada por aqui. Aí, assinado, a professora Vla, FVD, viado, L, né? Vlagina. Vlagina. Aí, chegou lá, deu... Nossa, que nome esquisito, né? Tudo bem. Amor, faz o seguinte, vai lá, vê o que o Adamastorzinho fez, porque eu não vou poder trabalhar hoje. Vou conversar com a dona Vlagina. Daí ela falou, vai lá, mas não esquece que tem um L no nome dela, tá? Não vai esquecer, pelo amor de Deus. Não vai fazer outra cagada. Consertar uma e fazer outra. Não, pode deixar, eu sou bem sucinto, vou chegar lá. Então, dirigiu-se ao colégio e chegou lá. Ah, boa tarde, queria falar com onde que é a secretaria e tal. Chegou lá. Eu queria falar com quem é a senhora? Você é a senhora que mandou bilhete lá pro meu filho, andou aprontando. Sim. Ah, então a senhora que é a dona Bucleta aí. Meu Deus, velho. Xolota. Me cortou. Vai, Jorge. Eduardo Mão de Tesoura. Um casalzinho novo de gaúchos, né? Um peão e uma prenda, né? Ele é Michael. Ela fala assim, a moça... O Michael. O Michael fala pra moça, adorei sair com você hoje. Quer sair de novo? Porque eu quero mostrar uma coisa pra você. Aí a Isadora falou, Michael, você é legal, mas eu não quero mais sair com você. Aí o Michael falou, mas por quê, guria? Por quê? A Isadora diz, você só sabe falar em gaita, canha e tranco de vaneira. Eu não entendo nada disso. Tudo bem. Mas o que você queria me mostrar mesmo? Minha gaita nova, Verão 2019. Super Jovem FM.

ser estrellas. Hablando claro, tráeme otra botella. Ella, difícil de olvidar la noche aquella. Te lo dije una vez, que cuando te pillara ibas a volver. Porque no pido a nadie que te lo haga bien. Muy bien, muy bien, muy bien, yo sí te lo hice bien, muy bien. Te lo dije. É super jovem. Que tá quieto, não é esperto, vai acabar se apaixonando. Cê corre o risco de sofrer saudade, não é maldade, eu já vou logo avisando. É que o poder que essa boca tem deixa gostinho de vontade a semana inteira. E o B.O. vai ser gigante se eu gostar também. É que eu sou jogo sério, não entro em cama só por brincadeira. Eu sou o cara que seu ex vai odiar. Você corre o risco de sofrer saudade. Não é maldade, eu já vou logo avisando. Sabe por quê? É que o poder que essa boca tem deixa gostinho de vontade a semana inteira. E o B.O. vai ser gigante se eu gostar também. É que eu sou jogo sério, não entro em cama só por brincadeira. Pra mim o TVT. Eu sou o cara que seu ex. Eu sou o cara que seu ex. Turma do Pagode. Tocando Pagode. Tocando Pagode. Turma do Pagode. É, com sua aí. Mãe vai me amar na Super Jovem. Muito também bem. Tocou a novidade aqui da Nath Natasha e da Anitta. Lá Opa. Pro Matheus Machado que tá ouvindo então, a Oioiô. Três lindas, né? Bora, vambora. Antes eu quero fazer um resumo de como é ser adulto. Ah, então é tá. Rapidão, é rapidão. É assim, ó. Ainda bem que a gente assim, combinou antes. Assim como criança, você sente muito sono, você sente muita fome, você não tem dinheiro, só que na hora de ir na cabelástica você não pode. Ser adulto é uma M. Muito verdade. É melhor que façam isso. É melhor. Vambora. Até domingo. Até mais. Tchau.